Pisna e Pichar apresenta. Um novo conto de fadas para toda a família sonhar. Um novo sucesso que chega agora aos grandes ecrãs. As aventuras de Pilita e Rabinho. Casper, me anda cá, Babi! Espera-me! Para de lamber, espera-me! Para! Estás a deixar-me toda molhada! Uma adaptação da aclamada série infantil da Play Children TV, que ganhou o coração de toda a gente. Pilita, após a trágica morte da sua mãe, juntamente com os seus amigos órfãos. Nós somos órfãos e não temos família. Não tenho pai nem mãe. Volvinha. E escrutinho. Opa! Por que é que eu tenho que sempre ficar na porta? Eu também quero entrar. Calinca, maninca. Irão partir para a aventura mágica das suas vidas. O Rabinho precisa de mim. Eu sinto no meu coração. Combatendo o malvado Doutor Sífilis em busca do querido Rabinho. Eu sou o malvado Dr. Sífilis e tenho o Rabinho em meu poder. E ele vai ser meu, todo meu. As mãos corresporcadas de cima de mim, seus homunglos. Realizado por Horner Bullock e Rex LaHoot, esta fantasia romântica recebeu um Oscar na categoria de melhor filme de animação pela XXX Academy Infancy Award Video. Eu sou a tua verdadeira pai. Tu saíste de dentro de mim. Peço perdão por ser malvada, mas eu só queria conhecer o amor. Vozes de Mary Streep, Penny Liu Pkuz, Gunda Butox, Hail Sari, Cock Hard Butter, Jason Tuat Horam. cinema perto de si. Por que é que eu tenho que sempre ficar à porta? Eu também quero entrar. Perdeu um familiar que odiava? Não sente qualquer pena por ele ter morrido com uma doença prolongada e dolorosa? Então, nós vamos ajudá-lo. Conte-nos porque te estava a morrer e nós tratamos do seu luto. Somos um gabinete de apoio que ajuda aos familiares do execrável falecido a parecer que estão em sofrimento. Isso mesmo, ajudamos a simular a sua dor. Dirija-se a um dos gabinetes que temos na sua localidade, conte-nos a causa da sua repulsa e nós damos-lhe toda a informação sobre como fingir o desgosto perfeito. Apenas por um preço mínimo. Somos os únicos que entendemos os motivos pelos quais não consegue chorar por um familiar que não é querido. Por isso, para compor as aparências num velório, missa ou funeral, oferecemos para disfarçar a sua satisfação lágrimas falsas para proporcionar o choro ideal para a ocasião e você parecerá um ator num filme dramático. Mas não é só isso que temos disponível para si. Se as lágrimas falsas já permitirem um bom choro, por que não torná-lo ainda mais realista? Adquira também os nossos lenços umedecidos para um pranto perfeito. Na compra dos lenços, oferecemos uma bisnaga de tinta para avermelhar a face, parecendo assim que já chorou muito. Não perca esta oportunidade, pois só está disponível por tempo limitado. Temos também uma vasta coleção de roupas próprias para o funeral e luto diário. Calças pretas, blusas pretas, lingerie preta, meias pretas, cuecas pretas de modelo fio dental ou sapatos pretos, entre outras peças de roupa próprias para as circunstâncias. Para complementar o simulacro, um curso rápido de 15 horas que ensina a exprimir aflição. Aprenderá a emitir uma voz angustiada e a dominar a mímica do sofrimento. Não perca esta oportunidade, pois só está disponível por tempo limitado. Sim! Por tempo limitado, apenas para quem comprar os nossos produtos e serviços num valor superior a 250 euros. Numa despesa superior a esse valor, oferecemos a presença de duas carpideiras no funeral por apenas mais 79,99€. Não tenha medo de gastar dinheiro e compre o pacote completo. Também é possível contratar os nossos serviços quando um famoso morre. Sim, também ajudamos a preparar a encenação perfeita na cerimónia fúnebre de uma repulsiva pessoa famosa, de uma abjecta figura pública, do seu execrável patrão ou superior hierárquico, pelo mesmo preço apresentado anteriormente. Torne o seu luto no maior espetáculo da sua vida. Impressione os seus parentes, amigos, colegas e conhecidos. Prepare o luto perfeito connosco. Ligue para a nossa linha de emergência 21444-8483. 60 cêntimos mais IVA. Ou vá aos nossos gabinetes de apoio na sua área residencial. finalmente, no dia 24 de dezembro de 2018... No Anfiteatro Ariana, às 21h30, o emblemático do reggae evangélico neopantecostal brasileiro, Jesus e os 11 Apóstolos. Nascidos em Matões do Norte, no estado do Maranhão, o duo apresenta-se pela primeira vez ao vivo em Portugal, na sua Third World Tour. Com os grandes êxitos do passado como Crianças São Uma Delícia, Vem, Vem Meu Filho, Se Dá a Deus, Deus, Trombose Hepática, Deus Salva, Vem Meu Filho, Ajoelha e se chega a mim. Venha comigo ao confessionário. Se abra pra mim. O dar a vida. Somos 12, mas de 4 é melhor. A banda interpretará também temas do seu novo álbum, Novo Testamento, disco de couro nos estados de Piauí e Maranhão, e platina em Portugal, bem como já clássicos, Um Beque por Deus, Espeta na Veia, Cheira uma Fila, Nicotina, Heroína, Morfina, Meu Amor, Cigarrito Bagana ou No Seu Rosário. Nenhum crente ficará indiferente. Compre já o seu bilhete antes que esgote e se habilite a ganhar uma das 20 visitas aos bastidores para conhecer os membros do duo reggae evangélico mais antigo do mundo. Os bilhetes para o Meet and Greet incluem uma coroa de espinhos florescente. Não perca! Comece já a planear o seu acampamento. E aí, mano, tá nessa? Ajoelha e se chega a mim. E sente necessidade de se distrair e divertir sem ter de ir a um psicólogo? A nossa fábrica de andotas tem uma vasta equipa de profissionais especializados em andotas e noutros métodos para fazer rir as pessoas. Temos mais de 500 septuagenárias meigas e ativas a pesquisar e a trabalhar todos os dias em diferentes departamentos, elaborando histórias engraçadas e outros conteúdos cómicos para a sua distração. As nossas formas de humor estão a preços muito acessíveis e as nossas andotas estão com promoções bombásticas. Give me Eastern trim and wear, women are women in high steel coats and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room and I'm all yourn in buttons and bows. sente-se triste e desanimado, nós temos o remédio. Não deixe que os problemas invadam a sua boa disposição. Torne-se um consumidor das nossas piadas fresquinhas todos os dias, para todas as personalidades. Se não gosta de surpresas, temos andotas sobre alentejanos, feitas por genuínos alentejanos. Temos andotas sobre bêbados, feitas exclusivamente por bêbados credenciados pela Ordem da Ebriedade, e de loiras, criadas por loiras oxigenadas que já andaram de metropolitano e pensam que são vampiras. Yoi, yoi, yoi. Yoi, yoi, yoi. Se é mais sofisticado, temos piadas sobre pinguins, labirintos, sistema solar, quistos, pinheiros, botões, Fernando Pessoa, Manuel de Oliveira ou de outros temas menos comuns. Nippon, have talk of bushy rock and roll. Anone. You mean, listen. The rhino have to greet talk of bushy rock, rock. Todos os dias concebemos milhares de anedotas em vários formatos XL, XXL e XXXL. XL. Não só as inventamos, como as pessoas podem cá vir fazer as suas anedotas, como quem vai a um supermercado fazer as suas compras. Só tem que contar às nossas peritas septuagenárias, sempre carinhosas e atrevidas, um pouco da sua vida pessoal ou dos seus familiares, e elas darão valiosas pistas para explorar a comicidade da sua existência ou da dos seus entes queridos. Venha todos os dias comprar ou criar anedotas. Somos uma empresa em que as pessoas podem abastecer-se de anedotas até à saciedade, com ou sem tema pré-definido. Traga-nos o assunto que quiser e nós engendramos todo o tipo de humor, da mais subtil ironia à ordinarice mais pesada, do absurdo ao sarcasmo, do óbvio ao inesperado. Visite o nosso site na internet www.ahhh.com. Aberto 24 horas por dia. Ou contacte-nos pelo telefone 707-707-707 e habilite-se a ganhar um desfibrilador cardíaco. Desfibrilador cardíaco.